Quando ouvi, meu coração se quebrou. O povo se misturou, a santidade se apagou. Ó Senhor, em meus olhos há confusão. Confesso as iniquidades, clamo em oração. Diante de Ti, Senhor, eu me prostro em temor. Nosso clamor, nossa dor traz em nossa redenção. A Tua graça nos revive em nós o Teu amor, Senhor, renova nossa nação. Desde os dias passados temos sido falhos por causa das nossas culpas. Trocamos a verdade por atalho. Mas Tu, ó Deus, não nos deixaste. Teu olhar de compaixão para Te adorar. Diante de Ti, Senhor, eu me prostro em temor. Nosso clamor, nossa dor traz em nossa buscar o Teu perdão e ver a Tua glória em nossa geração. Diante de Ti, Senhor, eu me prostro em temor. Nosso clamor, nossa dor traz em nossa redenção. A Tua graça nos alcançou, revive em nós o Teu amor, Senhor, renova nossa nação. Ó Senhor, renova nossa nação. Ó Senhor,